Eu sou Vanessa Beco, eu integro a Organização de Mulheres Negras Ativas no momento e também trabalho na Secretaria Executiva do Fórum das Juventudes da Grande BH. Você me estava falando que esse dia, esse evento foi gestionado como? Então, esse evento é... Eu estou aqui como apoiadora, porque a minha organização apoiou, mas ele, quem está à frente dele, coordenando, são vários jovens da cidade, ligados a vários grupos, inclusive jovens ligados ao meu grupo, Negras Ativas. E a proposta é um evento que chama Abraço Negro. A proposta é vários coletivos da cidade, junto e também pessoas, se juntaram a partir de alguns casos de racismo que aconteceram nos últimos tempos na cidade, inclusive casos de racismo acontecido aqui na própria Praça 7, com jovens negros da cidade. Então, resolveram então se mobilizar, publicizar, denunciar, além das denúncias formais feitas na justiça, também fazer algumas atividades na cidade, chamando as pessoas para reflexão. Então tem atividades, apresentações culturais, roda de conversa, freestyle, batalha de MCs, algumas coisas mais culturais, mas tem, por exemplo, uma roda de conversa em que algumas pessoas do movimento social negro da cidade vão estar colocando as suas questões com relação às situações acontecidas e um pouco das impressões, assim, e questionamentos sobre o racismo que acontece na cidade. E como vocês trabalham na questão do racismo desde o movimento das Negras Ativas? Como o quê? Vocês estão trabalhando também na pauta do racismo com seu coletivo? Sim, é uma organização ligada, né, ao movimento negro e ao movimento feminista negro, né? Então a gente atua, sobretudo, pelo empoderamento das mulheres negras, com um foco maior em jovens, periferias, vilas e favelas. Você está achando que agora, no marco da Copa, com mais militarização, tem mais violência? Como se expressa este estado do Brasil, do país, Minas Gerais, agora? Tem um foco maior das polícias aí com relação a manifestações, às movimentações aí dos grupos, das instituições de movimento social, né? Mas com relação à população negra, a gente vem desde sempre nesse país sofrendo, né, com violência policial. A gente tem uma situação real de extermínio da população negra, né, de genocídio da população negra, né, com uma situação de extermínio da juventude negra em especial, e isso pra gente é muito complicado, né, e a gente tem uma batalha sobre isso. A gente está inclusive na construção da segunda marcha nacional contra o genocídio do povo negro, que vai acontecer dia 22 de agosto em todo o Brasil. Comitês foram formados em todo o Brasil para essa marcha. Ano passado aconteceu a primeira, esse ano vai ser a segunda. Em todo o Brasil, a população negra e parceiros vão marchar contra o genocídio, né? A gente tem uma situação real de que a cada 10 pessoas assassinadas no país, 7 são negras. Então essa é a nossa realidade de sempre nesse país, né? É uma realidade pesada, dura, e que a gente tem se movimentado e, além de denunciado, a gente tem feito movimentos de busca de reversão disso, assim. A gente, esses espaços são espaços para chamar mesmo a população para se somar, para se juntar, para reverter, né, essa situação. E você trabalha desde as artes, em especial você canta? Sim, no momento bem parado, assim, que a gente, né, em Negras Ativas, a gente tem, a gente é uma organização, né, de mulheres negras, mas tem algumas da organização que são ligadas à cultura hip hop. Então a gente tem um braço da organização que é o grupo de rap, que leva o mesmo nome, que no momento está bem parado, assim, nesses últimos tempos, sem fazer apresentações, por questões pessoais mesmo das integrantes, compromissos acadêmicos, mais vida pessoal, família, essas coisas, a gente está bem parado nos últimos tempos. Mas a gente tem, a gente participa da cultura hip hop, tem uma relação e em algum momento a gente retoma. Mas as líricas têm um mensagem assim de consciência social, de luta? Sim, sim. As nossas músicas, elas todas abordam a questão do... A gente tem esse foco no empoderamento das mulheres, né? Então a gente tem letras, desde letras que trabalham a questão do autocuidado, da preservação, contra DSTs, que traz uma mensagem sobre a importância do uso da camisinha, das relações afetivas mais saudáveis e respeitosas, até músicas que tratam mesmo dessa coisa mais ampla de posicionamento político com relação ao racismo, ao machismo, sexismo presentes na sociedade. Assim, são bem amplas as letras, letras que, por exemplo, abordam, tratam da questão das ações afirmativas, das reparações à população negra. Então são esses tipos de letras, assim. E o grupo é um grupo, a gente, né, faz a cultura, mas é muito conciliado, assim, é uma atuação política também, assim, uma estratégia de abordagem, de aproximação junto às mulheres.